Seção 31 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Larry. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. O Marquês de Maricá, de Homem de Melo. Homem de Melo. São Paulo, Pindamonhangaba, 1837. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, Barão Homem de Melo. Professor, historiógrafo, geógrafo, político, administrador, parlamentar. Foi professor do antigo Colégio Dom Pedro II e hoje o é de História e Geografia no Colégio Militar. Foi diretor interino da Instrução Pública da Capital do Brasil. Administrou com critério e tino as províncias de São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul, tendo representado por vezes São Paulo na Câmara dos Deputados. Foi, depois da República, intendente municipal da capital federal. Homem de Melo chegou, em 1880, a ministro do Império, fazendo parte do gabinete de 28 de março. É membro de várias associações científicas e literárias nacionais e estrangeiras, entre elas o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entre os seus inúmeros e utilíssimos trabalhos, citaremos Esboços Biográficos, A Constituinte perante a História, Escritos Históricos e Literários, Estudos Históricos Brasileiros, Biografia do Barão do Triunfo, Discurso feito no ato da inauguração da estátua de José Bonifácio, Atlas do Império do Brasil, etc., etc. O Marquês de Maricá. Poucas nações poderão, como o Brasil, gloriar-se de apresentar em tão curto espaço de tempo um número tão avultado de grandes ilustrações em todos os ramos dos conhecimentos humanos. Em menos de meio século, uma geração completa de pensadores, sábios e literatos ostentou aqui a sua força e fecundidade e honrou as armas da pátria. Sousa Caldas e S. Carlos, como poetas sacros, José Bonifácio como sábio e como estadista, Cairu como economista e como jurisconsulto, Montalverne como filósofo e orador sagrado, Antônio Carlos e Martim Francisco como oradores políticos, Vasconcelos como legislador e estadista. São nomes gloriosos que honram uma nacionalidade e constituem por si só o orgulho de um país. No meio dessa grande geração de sábios notáveis que abrem os anais do século XIX no Brasil, destaca-se um vulto venerando que legou à posteridade seu nome em um monumento imorredouro. Filósofo e moralista, pensador profundo e original, o Marquês de Maricá é uma dessas inteligências vigorosas que honram o século em que nasceram e dão nome a uma nação. Nessa fronte rugosa, o perpassar dos anos depusera o selo da sabedoria. Em seus lábios severos e contraídos pousava a verdade. Em seus olhos quase amortecidos transparecia a luz da reflexão. Havia em sua austera fisionomia a expansão de uma alma pura e de um espírito elevado. Nessa cabeça cingida por uma coroa de cabelos brancos, agitavam-se grandes pensamentos, um tesouro imenso de profundas verdades ali encerrara-se para conduzir a humanidade no caminho da virtude. Poucos nomes têm na história uma reputação tão pura e tão nobremente adquirida. Mariano José Pereira da Fonseca nasceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de maio de 1773, filho legítimo do negociante Domingos Pereira da Fonseca e sua mulher, Dona Teresa Maria de Jesus. Nascido no seio de uma família abastada e das principais do país, seus pais cedo trataram de dar-lhe uma educação apurada e, na idade de 11 anos, o mandaram para Portugal. Aí chegando, estudou as matérias preparatórias no Real Colégio de Mafra. Findos estes estudos, seguiu na Universidade de Coimbra o curso de Matemáticas e Filosofia, e nesta matéria tomou o grau de bacharel em 1793. Terminada sua educação superior, destinava-se a ir estudar medicina em Edimburgo, quando a morte de seu pai o chamou ao Brasil para cuidar dos interesses de sua casa. Regressando à sua pátria, chegou ao Rio de Janeiro no princípio do ano de 1794 e fez logo parte da Academia Científica, que fora fundada nesta cidade em 1772. Sob os auspícios do ilustrado vice-rei Marquês do Lavradio, e que tão úteis serviços prestou às letras, promovendo a indústria da cochonilha no Brasil e outros melhoramentos importantes. Não eram, porém, os tempos propícios a estas inocentes expansões da inteligência. Em 1794, o vice-rei, Conde de Resende, suspeitoso e desconfiado, dissolveu violentamente esta associação de beneméritos literatos e prendeu seus principais membros, mandando contra eles instaurar uma rigorosa devassa. Pereira da Fonseca, como membro desta academia, foi então preso no dia 4 de dezembro deste ano, com o distinto poeta Manuel Inácio da Silva Alvarenga, e retido incomunicável por 2 anos, 7 meses e 15 dias. Livre, enfim, por ordem régia dos horrores do cárcere, onde o lançara à mão de um absolutismo suspeitoso, continuou em sua profissão de negociante até que sua probidade ilibada e suas conhecidas habilitações o chamaram à vida pública em 1802. Com desinteresse e inteireza serviu sucessivamente, até 1821, diferentes lugares de administração. E aí adquiriu essa longa prática dos negócios, esse hábito do trabalho e esses conhecimentos experimentais tão necessários ao homem público. O horizonte de suas ideias alargou-se com o trato dos homens e das coisas, e o seu espírito de reflexão aproveitou para a ciência o resultado da sua experiência e observações. Em 1821, quando já o movimento das ideias preludiava a emancipação política de sua pátria, foi eleito deputado secretário da Junta Provisória, criada no Rio de Janeiro. A confiança popular distinguia já esse nome respeitável, que era uma garantia de ordem e tranquilidade pública. Consumada a independência, Pereira da Fonseca foi chamado a aparecer em primeira linha na cena pública, a par do que havia de mais inteligente no país. Eram poucas as pessoas habilitadas que possuíamos, mas vultos notáveis apareceram então, e cumpre dizer que os primeiros talentos da época, com raras exceções, foram aproveitados na governação do Estado. Já experimentado na administração e de reputação firmada, esse ilustre brasileiro foi chamado ao Ministério da Fazenda em 13 de novembro de 1823, lugar que serviu até 23 de novembro de 1825, distinguindo-se por sua proverbial probidade. Fez parte do Conselho de Estado que elaborou a Constituição Jurada em 1824. Foi escolhido senador pelo Rio de Janeiro de 1826, sendo mais tarde nomeado Visconde, depois Marquês de Maricá. Sua vida pública foi plácida e serena. Homem de gabinete, caráter eminentemente religioso. Nenhuma parte teve nas crises que agitaram seu país. Conquistou as mais elevadas posições sociais de sua pátria, não por efeito de intrigas ou de meios tortuosos, sim pelo seu merecimento, inteligência e probidade ilibada. Uma vez pago seu tributo à causa da organização política do seu país, o Marquês de Maricá, cedendo ao pendor de suas naturais inclinações, pareceu retrair-se à solidão para entregar-se às suas profundas meditações. As paixões do mundo não ousavam transpor as avenidas do seu retiro. Aí, nessa mansão serena do pensamento, dedicava-se ao culto da verdade e ao estudo da filosofia, depois de haver tratado e conhecido os homens e as coisas. Nele, o homem religioso fazia desaparecer o político. O profundo pensador e moralista não descia da altura de suas abstrações filosóficas para envolver-se no turbilhão dos acontecimentos que se debatiam como em um mar agitado. Seu nome atravessou puro e incólume no meio das crises políticas que ao redor dele se desencadeavam. Importante e elevada é a missão desses pensadores fecundos que se embrenham com o facho da reflexão pela região infinda das grandes ideias. São eles que dissipam o erro e descobrem as verdades sociais que devem muitas vezes mudar o destino dos povos. Antes que a Revolução Francesa aparecesse, seus princípios se tinham já agitado com ardor no cérebro de Rousseau e Voltaire, e uma coorte ilustre de pensadores os havia já proclamado. Na idade de 60 anos, no último período da madureza intelectual, depois de ter observado o mundo, começou a escrever suas máximas, fecundo resultado de longa e esclarecida experiência. Como são solenes estas palavras que o ilustre sábio estampou nas últimas páginas de seu livro imortal, como seu testamento literário. Depois de impressos vários volumes das minhas máximas, continuo a escrever, sem esperança de poder publicar o pouco que da minha pena sair. Sinto-me ir morrendo. É não só na dissolução física, também na espantosa esterilidade do meu espírito, reconheço sem horror a aproximação do meu último dia. Escrevo, pois, para distrair-me somente. Já me é vedado o ler. E vivendo a sós com minhas meditações, ideias me ocorrem que não me parecem indignas de ser escritas. Em 13 anos e em 6 volumes, tenho publicado 4.700 artigos com o título Máximas, Pensamentos e Reflexões. Afigurou-se-me ser esta uma missão que de Deus recebera e comecei a desempenhá-la no período da mais plena madureza da minha inteligência. Foi objeto das minhas vigílias, desde a idade de 60 anos até os 73 anos completos. Procurei ser útil à humanidade, e nem a forma de que revesti os meus pensamentos é das menos próprias para alcançar tal fim. Compreendi eu a minha missão? Dentro da minha campa, o ouvirei do eco da posteridade? A palidez da morte pousava já em seu cadavérico semblante. O lume de seus olhos apagara-o à vigília de todas as horas. Podia morrer, porque seu passado não era uma página muda, e no dia de sua morte saudara o sol da glória, que despontava de trás de seu túmulo. O Marquês de Maricá faleceu no Rio de Janeiro, aos 16 de setembro de 1848. Hoje, que seu nome passou aos arquivos da posteridade, a história pode proferir com segurança o seu juízo, sancionando a admiração da geração contemporânea por esse vulto imenso de nossas letras. A máxima tem uma linguagem própria, segredo de arte e de estilo que cumpre guardar. É nesses pensamentos isolados que resumem muitas vezes uma grande verdade, que se revela o talento superior do escritor, que se apura mais à precisão das ideias. A concisão e a sobriedade devem aliar-se à lucidez da expressão. Consideradas por esse lado, as máximas do Marquês de Maricá constituem um primor d'obra e revelam um literato artista de apurado gosto. Cada palavra tem aí o seu quilate. Admira-se, sobretudo, o aticismo da linguagem, a limpidez do estilo, a correção e severidade de formas que revestem os seus pensamentos. Algumas vezes uma mesma verdade, como companheira fiel, revoava em torno do seu espírito e vinha de novo pousar sobre sua pena. É o que nos explica algumas repetições que se notam na coleção de suas máximas. Há ali talvez algumas reflexões sombrias, verdades amargas que levam à desilusão ao espírito. Mas a quem jamais, nas horas dos íntimos pensares, não terá assomado uma ideia de tristeza e desengano cruel? Quem não terá nesta vida descrido um dia da bondade dos homens? Esse pressentimento sinistro está escrito na história das dúvidas do espírito humano. Só a religião fecha as feridas do ceticismo com o bálsamo salutar de uma santa crença. Tal era o Marquês de Maricá, apesar de algumas palavras sombrias que saíram de sua pena. Via e confessava as fraquezas dos homens, mas a palavra santa da tolerância religiosa estava em seus lábios. E a admiração das grandes obras da natureza vinha logo misturar-se a essa dor moral. Em seu livro de máximas, glorioso monumento erguido à literatura nacional, há como uma vasta síntese das grandes verdades que o espírito humano tem conquistado no decurso dos séculos. O resultado de profundas meditações, de uma experiência refletida, de observações fecundas colhidas no grande livro do mundo, aí se acham acumuladas. A filosofia cristã nunca teve um intérprete mais eloquente. A moral religiosa nunca encontrou um apóstolo mais fervoroso. Cada pensamento aí é um hino à virtude, um culto à verdade. O filósofo, o publicista, o legislador, o diplomata, o homem de Estado, o literato, aí encontrarão todas as verdades profundas que o ilustre sábio desentranhava de seu cérebro, onde parecia arder a luz perene da ciência. O espírito sente-se como tocado de uma concentração religiosa, percorrendo estas páginas venerandas, onde um pensador vigoroso e fecundo depôs o selo do seu imenso saber. Há alguma coisa de grandioso e solene no espetáculo desses cenobitas da ciência, que se retraem à solidão para consagrar-se ao culto da verdade, como esses obreiros sepultados no fundo das minas de ouro, que enviam à terra tesouros que nunca gozarão. É um livro monumental esse, em cujas páginas o coração se expande ao aroma suave da virtude, sem que nas máximas de uma ciência vã se desbote a flor delicada do sentimento. receba a pátria cheia de agradecimentos, legados como esse. Eduque-se a nova geração nesses princípios de uma moral pura, que aí estão escritos neste grande livro. E no exemplo de uma sociedade regenerada pela palavra inspirada do filósofo, ficará afirmada pela perpetuidade dos séculos a glória do Marquês de Maricá. Esboços biográficos. Fim da sessão 31. Gravado por Larry.